junto dela. Fala pra ela sobre a minha intenção. Antes que esqueça, pois tirei meu cabeção. Eu vou me levantar, vou lá onde ela está. Fala pra ela. O rosto lindo e o sorriso encantador. E o jeitinho de falar que me pirou. Jeitinho de falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. Galera, show! E o príncipe dela refletia a luz do sol. Os olhos cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Que viração! Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição. Dessa história de pirar meu cabeção. Meu cabeção! Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho de falar que me pirou. De falar que me pirou. Que me pirou o cabeção. Que me pirou. Que o piercing dela refletia a luz do sol. E os olhos dela me indicavam a direção. Cabelo ao vento, meus olhos sempre atentos a seus movimentos. Acho que é hora de uma aproximação, de um diálogo sobre essa condição. Dessa história de pirar meu cabeção. Um rosto lindo e um sorriso encantador. E um jeitinho